Hoje é dia de alegria e de muita diversão. A energia me contagia, é grande essa emoção. Diversão, a energia me contagia, é grande essa emoção.